Vectre rádio recorda, livre decolar da 17, atenta a de turbulência, vento 200 graus com 7 nós. Quatro, solo aos 49, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, obrigado. Pode ir na frente, 1, 97, tá bom? 09 97, tá? Na sequência aqui dela, na frente aí. Ok, chegado, o senhor vai seguir um Boeing 767 da Condor. Até agora, eu não quero, obrigado. Tá. 097, deixa para 2000 pés, o ajuste no 013, autorizado a final do procedimento, o número 2 na aproximação. Sente, tá visual com 67, obrigado. Copias como com CR em curso. 315. Sim, graças. Controle, vamos entrar no Quebec Serra. Do Quebec Serra, boa tarde. Se for para 1.000 pés no corredor Axé, informe no Farol da Barra. Farol da Aliada, 2.500 direto Morro. Cuidado, 2.500 pés direto no Morro de São Paulo, aqui no Quebec Serra. Tá, tchau. Oxoné 6315, centro sul, produção mantém ainda a leda devido ao tráfego, só posição de 2 horas, 66 milhas, com rumo nordeste em ascensão. Ok, ciente, 6315. Cacajá 43, boa tarde. Acione identificação, aguarde o contato radar. Autorizado a chegada Bonf. Vou ir na pro de Pelo para interceptar a chegada Bonf. Condor 076 established, Silas 10. Condor 076, copy the final, contact tower 118.95, have a nice landing. 118.95, Condor 076, goodbye. Salvador, 4065 São Pinas, autorizado 340, decola da 10 com primeira curva direita na saída da Eleza Motiva. O peso 10 é a primeira aerovia após full base e conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5436, controle em 199 decimal 35. Inicialmente até 3500 pés com ajuste no 0 no 3. Zulu, Buru 0, Tubarga, Foz, conforme a rota do plano. Transponder 5436 e o controle Salvador 119-35, Azul 4065. 065, protegimento correto, é a porta pronto para o feedback acionamento. Amarelo pronto, no gate. Solo Salvador, é o gol 2009 no 08, pronto para o feedback acionamento. 2009, autorizado, reposto Autorizado, vamos chamar o contato. 2001. Salvador, gol no 884, uma boa tarde, informação Serra. 284, informação Serra, confere o minuto Costa. Tá nas costas. Uno 097, completa final, chame 8, Salvador 11895, Itam Boposo. Ótimo, Domingo. Vamos torcer pro Bahia. Fogo. E azul 4462. Acione identificação, aguarde o contato radar. Vou indo pro Odimari para a chegada Mari. Estou para o nível 050, azul 4462. 042, aguarda para pushback acionamento, informa o aeronave no setor, tu já finalizou no pushback, ok? Gente, aguarda na autorização, fala pushback, 62. 2000 pés, informe na final do ILS XUI para pistão 90. Portaria estabilizada, 500. Runway 076 on the ground at 56, vacate to the right, call ground 121.9. We vacate to the right and 121.9, call 076. 4462, está em contato radar, passou posição coral. Aeronave 7, livre pouso não no 0, vento 2, 1 no 0 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso, obrigado, vento 3. Alpha report to Cortex Juliet. Conor 076, continue Alpha, please say again the rest. Para o táxi, o voo 2009, o PB de 144, 2 horas e 10, Aracaju como alternado. 144, 2 e 10? Primeiro e Aracaju. Sim, táxi CVE, parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre, 1995, altímetro 1013, bom voo. 1013, parte o Índia, lá vai chamar a torre 1895, bom voo, boa semana. Conor 076, please confirm the taxi clearance. Conor 076, report to Cortex Ray Juliet. Conor 076, we continue Alpha and call you before taxi Juliet. Conor Salvador Azul 4065, flashback instrumento. 4065, número 2, setor abaixo. Aguardando. Conor 076, Alpha Juliet to gate 10. Conor 076, we continue 4810 via Alpha and Juliet. Voo no 097, ele voa em direção à Alfa. Voo no 097, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, voo no 097. 009. 942 autorizado. Se tiver questionamento, reporte táxi. Camarada 61, 942. 4065 na escuta. Afirma. Então, a aeronave já próxima à entrada do pátio, então vai aguardar o parqueamento dela no 04, após prossegue com o pushback, ok? Ok, ciente, após o parqueamento da aeronave no 04, vai iniciar o pushback azul 4065. 4065 já se encontra totalmente pronto com o pushback? Ah, firma. Ciente, graças pela colaboração. Não, por isso. 1097 Alfa Juliette até o 04, assim que tiver condições de ingressar com segurança, atento ao R2 finalizando o pushback, ok? Atento Airbus, Tom Alfa Juliette 04, o gol no 097. Gol 966, Lideles, chame torre 11895. 108-95, chamarei, grato, bom domingo aí. Realmente. Teleco Bravo, mantém a linha do litoral na disputa do controle. Lateral, Jale Romero. 1935, bom trabalho. Eu vou 1966. 1966, livre pouso não no 0, vento no 80 graus com 99, altímetro no 0 no 3. 3, gente. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o 2009 da Gol, que decola na sua escuta, perfil da Dael. Se autorizado, voa direto Dael ao Coral. Código 2009, contato radar, direto Dael, perfil Dael Coral, suba 240. 240, Dael direto, obrigado. Então o táxi do Airbus da Avianca, ok? Que já tá pronto pro táxi, ok? Para cá já 43, vou na proa do NDB Simbra, agora de vetoração para o final ILS. Taxi 6142, estamos com 140 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alternando Natal. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera 2, ano 8, decimal 95, altímetro 1012, bom voo. Ponto de espera 18, 95, confirma? 1895. Obrigado. Azul 4065, após a passagem do Airbus da Avianca, sua retaguarda, inicia o pushback e reposta o táxi. Gente, após a passagem do Avianca, retaguarda, autorizado o pushback, chama o táxi do 4060. Para 2 no pé, 2010-12, reporte localizador, livre LS. 2000-012, autorizado, reportará 4462. Solo 966, solo 03, liga direita, solo 12, um decimal 9. Solo 9, obrigado. Solo gol 1966, quebrou a circuito. Solo em 1219. Obrigado. Luiz autorizado é o 230, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Cucajama, Pojama, Caju. Transponde 5457, controle 119 decimal 3. Chivaraca Júnior 230, Cuca, Jame Caju. Decola da 1-0, formando a esquerda 5-4-5-7, controle 1935, gol 1-8-8-4. 1-8-8-4, protegimento vai até a porta transfer pushback acionamento. Tá chamando. Controle gol 9-6. 9-6, ataque cimento via alfa, reporte antigo de direito. Afirmo, reporta antes da Juliette, seu vice se encontrou ocupado, tá? Que cimento de alta. Salvador, Oxinero 6321, no Oriente da Serra, 380, Brasil. Oxinero 6321, táxi correção autorizado Brasília 360, decola da 1-0, com primeira curva direita na saída Arbor Eleva. Transpondem 5453, controle em 1-9-35. Tropezo 1-7, a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Autorizado para Brasília, 360, via rota, preso 1-7, decola 1-0, curva direita, Arbor Eleva. Transponder 5453, controle 1935, Oxinero 6321, no portão 6. Oxinero 6321, protegimento correto, reporta a transfora para o Chivec, acionamento. Por favor. 1-659, ao sol. Segue o 659. Confirma o estimado para o início do Chivec. 2009, solicita o 200 final. 200, Tiago Silva e Martinha, gol 2009. Abraço. Bom dia, Bravo. Confirma na RMA? Foi gentileza com conseguir coordenar por hoje e o NEP agradeço, 2009. Esse aguarde, 2009. Aguardo. Linha, controle agora, 11935, seu bom voo. Obrigado, senhor. Decimal 3. Cinema 142, contato radar, cada culpa, estubou 350. Decimal 350, está desnado. Seja o Romeu Forte, só o Caju. Aguarde. Estabilizou 4462. Eu dou 4462, Liderece, chama e torre 1-1-8-9-5. 1895-4462, boa. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4462, final 6 milhas. 4462, está baixado e travado? Negativo, tomarei baixado e travado, 4462. Chave baixado e travado? 1108 agora. 251-3325. 1813, bom voo. 1013, táxi via Índia, no ponto 0, chama 28, 95 azul, 4 da mesa. Também é 59, tem que autorizado, reporte táxi. Confirme. Gente, o Romeu está bravo, decola diretamente do pátio. Gente, aguarda só um minuto, cópia. 62 pouso, autorizado, cabeceira 10, vento 200 grau 089. Livre pouso, 4462. Oi, Salvador, boa tarde. O azul 4065, ponto espera e pronto. Azul 4065, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, não. O azul 4065. Guardião 09, boa tarde, prossiga. Confirma? Autorizado o Hotel Del Rey 506, decola diretamente do pátio. com pro do litoral sul, transponder 0132 e controle 1199 decimal 35. Proa 180, limite ao localizador. Direita 180, limite ao localizador. Correio 966, mantém a posição? Passemos no 966, como que o seu guest está ocupado e está sendo liberado agora, ok? Ah, tá ok. Só para saber agora o guest, obrigado. O 959 tem condições de puxar um pouco mais para trás, de forma a liberar a entrada do colega no guest? A gente acabou de puxar aqui o equipamento. Gente, o 959, então reposta quando totalmente pronto para o táxi. Você vai chamar. Pronto o táxi 1659 com 181-345, Florianópolis. Sim, a via parte 1 no Índia, ponto de paradão em 1-8, decimal 9-5, altímetro 1012, bom voo. 1012, por favor. Afirma, 1012. Posso conferir as informações do táxi? Ok, parte 1 Índia e a torre 1895. Afirma. Obrigado. 1966, após a passagem do Boeing da companhia, ingressa via Juliette para o 09. Frente após a passagem de Juliette, por 09, voa 966. O gol no 884, no 2, puxa a caminhada. O 1884 aguarda para puxar o estacionamento. Guarda. Azul 4462, quebrou até na alfa. 4462, taxi via alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, cortará 4462. Pioneer 63 no 4 pós, TAP desce para 2 mil pés, ajuste 1012 no pós de localizador. TAP 2 mil, TAP 2 mil, TAP 43, esquerda proa 120 para o localizador, livre LF. Esquerda 120 para o localizador, reportado. Bom, no 9.35, azul 4065, grato. O meu Oscar Bravo, ciente, aguarde instruções, mantém-me escuta e aguarde solo Guardião 09. Guardião 09, decola aos 1-3, o nome pés no corredor axé, chame controle 119-35. Atenção na 500 pés, corredor axé. 3500 no corredor axé, Guardião 09, chame agora o controle 119-35. 119-35, grato. Ficar bravo, não me escuta? Não escuta. A intenção é taxiar até o ponto de espera da 1-0 ou decolar a partir do pátio? Decolar a partir do pátio, autorizado já. Bom, o senhor teria condições de decolar do pátio direto com a proa sul, sem interferir com o restante do pátio, nem com a cabeceira 1-0? Afirmativo, senhora. Sim, então a partir do pátio 3 é autorizado a decolagem, informa o tráfego helicóptero da polícia decola nesse momento também com o corredor Axé a 500 pés e sobe fora do solo. O Romeu Oscar Bravo. Oi, Salvador, muito boa tarde. Tracajá 4-3, está na final, tem baixado trabalho. Tracajá 4-3. Pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento 200 graus 99. Informo dois tráfegos, dois helicópteros à sua direita, decolando, linha do litoral. Não interfere com a aproximação. Tem pouso autorizado, Tracajá 4-3. Autorizado o pouso 4-3, ficar atento aos helicópteros. Romeu Oscar Bravo, estou observando seu tráfego, visual com o tráfego do helicóptero da polícia à sua frente. Afirmativo, cara. Ciência, ainda mantenha a minha escuta. Sua decolagem foi ao Zuno 5. Aguarde transferência, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Ciência, aguarde mais alguns instantes, ainda Bravo. Oscar Bravo, agora com controle 11935. Bravo. Então, Índia Bravo, decolagem a critério, vento 210 graus, 8 nós. Informe para o solo. Já está ali, você é do 510, está na sua escuta. Boa tarde, Oscar Bravo. Mantenha a linha do litoral, rebote sinal para pouso, tráfego do helicóptero à sua frente com 65 de ground speed, mesmo sentido. Cliente, já visual com tráfego do Oscar Bravo. Controle de Salvador, passando de Quebec Kilo através de Paris. Quebec Kilo, ciente, rebote rotatória ou visual com campo? Rotatória visual com campo de 10 km. 2109 vai ser ultrapassado no helicóptero Robson 44 a 500 pés, no mesmo sentido. 10109. O Tango de Abravo aproxima direto para o Pátio 4 ou pousa primeiro e depois segue para o Pátio 4? Ciência autorizada a aproximação direta para o Pátio 4, vento 200 graus, 99. O ano 659, condições de agilizar as manobras para decolar 5 autorizados pela torre? Afirmo. Lim, mantenha aguardando autorização de decolagem no 659. Ali mantém, ano 0, ano 659. Tracajá 4-3, solo aos 17, libera a direita, taxi via Alfa e mantém posição na Delta, aguardando para ingresso no Pátio Militar. Alfa vai manter aguardando a Delta para ingressar. Apenas para informação, já estou visual com seu tráfego, informe no solo controlado. Voo no 659, agora sim, pista livre, livre decolagem, agilizando as manobras, vento 180 graus, 99. Pista de decolagem, agilizando o voo no 659. Puxando a M3-1-4, continue a aproximação, aguardando apenas a rolagem do Boeing da Gol, que está iniciando a decolagem neste momento. Vento 80 graus, 9 nós. Guardando a autorização, o Puxando a M3-1-4. Estilo autorizado ao 0. Controle de Salvador, Juliette Quebec, visual com campo. Cidade de Quebec, Kilo, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, Cidade de Quebec, Kilo. Tango de Abraço, solo 119, acessa na frequência livre, boa tarde. Oi, Salvador, Papa Tango, Cidade de Quebec, Kilo, na sua escuta. Juliette Quebec Kilo, continue a aproximação, reporte final de 3 milhas. Reportará final de 3 milhas, Juliette Quebec Kilo. Canem 3 e 4, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 180 graus, 8 nós. Pouso autorizado, 90, 3 milhas. 12, gol 620. Voo 620, ajustador 0-2, autorizado para 4.000 pés, vida presente voando Sierra Vitor 368. Desconsidere, mantenha a posição e aguarde as instruções. Ativo, não, então, quatro ali, mantém a cabeceira no zero. Valeu, Matel, boa noite, 659, decolado ao 20, agora com controle 11935. 659, boa. Seu 659 da Gol, boa. 659, boa tarde, contato radar, pega Dael. Dael, é autorizado, boa. Lá é o Dael. Direita, pro de Leda, 659. Leda, 659. Solo 20, libera direito, solo 121, decimal 9. Direito 209, entrei no 4, vamos fazer um alerta de queda, 410, próximo. Deve ser uma aeronave que está no lugar, responde ligado. Você poderia repetir, a mensagem saiu um pouco baixa. Nós fizemos um alerta de queda, a 410, próximo. Deve ter alguma aeronave que está transformando ligado para o solo. Ah, tá ok, obrigado. Nós vamos verificar. Chame agora solo em 121, decimal 9. 9, na no 7. Gente. Oi, Salvador, de Las Quebec, quilo, terceira milha. Quebec, quilo, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 200 graus, 9 nós. Autorizado, 17, de Las Quebec, quilo. Traca já com a 3, já está no pátio militar? Pátio militar. Gente. E frequência Tracajá 43. No 8, gol no 884, livre decolagem cabeceira 10, vento 200 graus, 9 graus. Tá livre decolagem, gol no 884. Decola da 10, no terceiro da EL, transição coral. 0263 no transponder e o controle após 119, decimal 35, chama 6327. O Xané 6327, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Reportará okay. Puxa acionamento 6327. Solo, é o Xané 6314. O Xané 6314, taxi via Alfa Juliette até o 08. Alfa Juliette, 08. O Xané 6327, você não escuta ainda? Ah, escuta. Só corrija o seu transponder para 5503, ok? 5503 no transponder, né? 327. Protegimento correto, reporta pronto no 01. Depois estará pronto no 01, no 6327. Este Quebec Kilo, solo ao 22, qual pátio? Quantos passageiros? 20, autorizado backtrack até a Bata. Vou solicitar a viatura para ingresso. 884, decola aos 23, chame agora o controle, 11935, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, gol no 884, boa tarde. Boa tarde, gol 1884, contato radar, C da Fulca, seu gol 230. 230 na Fulca, gol 1884. Salvador, poderia coordenar a PRO de Bidev para o 1659 devido a uma formação na PRO? Frente da livre desvio, aguardando autorização Bidev. Ciente livre desvio, à direita, com o 1659. O apoio pela Infero, em breve já deve chegar a viatura para vocês. Tenha uma boa tarde, bom descanso. Boa tarde, 3217, chegada bom, se desça para o nível 050. Gol 620, após Servita 368, deixa para 2.500 pés, na prova de Servita 366, livre final e alerta Whisky. 7, gol 1620, após o Servita 368, prova do Servita 366, reportará estabilizado. Complementando a descida autorizada para 2.500 após a Servita 368. Afirma 620. 69, pro de Bidev para os desvios. Bidev, bom, 69, obrigado. Sou 1884, está presente direto Aracaju. Aracaju, 1884, muito grato. Zona 55, informação Serra, confere, autorizado 320 para Guarulhos, nível decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Eoli e da Morte. O peso 1-0 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo, o transponder 5-5-1-5, controle 1-9, decimal 3. E obrigado, tá 3155, o atendimento correto, a porta pronta para o pushback e acionamento. O gol 1620 passa a ser Vitor 368, estabilizado no ILS. O 620, completo final ILS, chame torre 11895. 1895, gol 1620. Gol 1884, chame agora o centro Recife em 126-85, alterna Aracaju 203. Centro Recife 2685, vai alternar o controle Aracaju 203, o voo 1884. Queira, bom. Gente, continua a aproximação e vou baixar de travado. É por parar, baixando e travado, o voo no 620. Hotel Delta, aguarda um minuto de volta, informação Serra, confirma o baixo aviso de decola. Snaim, remarca com 3 a bordo, confirmando sobrevoo na Fonte Nova. Gente, aguarda um minuto, por favor. Serra, número 2 para cópia, no pote 4, aguarda um minuto, por gentileza. Hotel Delta, confirma. Autorizado RMA para RMA com sobrevoo na Fonte Nova, decolando da RMA com proa oeste, transponder 0145, controle 199 decimal 35. Gente, confirma as outras informações que a gente deu. Afirma, comprou o uísque, o 03 a bordo para acionamento e decolagem, chama do RIM 118.95 altímetro no aeródromo 1012, bom voo. 620, passa o senhor Vitor 372, trem baixado e travada. No 620, pouso autorizado cabeceira 10, vento 190 graus, 99. Pouso autorizado, pistola 0, voo no 620. 5407, controle 119 decimal 35. Hotel Juliette Serra, protegimento correto, confirma o PLB. Planamento táxi, chama as unhas 1895, altímetro 1012, bom voo. Pronto, a rotatória da presente, Juliette Hotel Romeu, desça para a altitude de tráfego, no 1503, ajuste 102. na descida, 032-517. Está presente para 2000 pés, 3217, o ajuste 1012, reporte localizador, liga ali. Descendo para 2000 pés, 1012, reporte localizador, liga ali. Voadora, senhor? Duna, está presente, 3217. 3217, Duna, descendo 2000, reporte localizador. Depois da companhia, já seguindo até o ponto de espera, autorizado já após o ataque. 7, autorizado para o feedback de acionamento após a passagem do aeroporto da companhia, reportar o ataque, na né? 17. Paulo Salvador, bom dia, voo no 620, Lisboa. Voo no 620, Alfa, reporte 22 Alfa, reporte 22 BR, 620. Point, 621, clear to line up at the clock runway 10 winds 190 degrees 8 knots. Roger, 9621, clear to line up at the clock. XR, Salvador, prossiga. Ingresso ao corredor Vera Cruz, após Interlagos, o ajuste 1012, mantenha no 1500 pés. Então, William Bravo, confirma o horário da sua notificação. Doutor, mantenha o corredor Vera Cruz, após Interlagos, pelo Quebec Serra. Sim, queria verificar aqui no sistema, um minuto por gentileza. Hotel Juliette Serra, pronto para o táxi? Autorizado táxi até Taxiway Oscar, chave na Oscar para ingresso e decolagem. Bom, nome é 20, Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette para 05, nome é 20. Chandamia 3621 Airborne at 37, contact now Salvador Departure, control 119 at small 35. 119 at 35, question 6321, thank you everybody. Vitor Hotel Delta, reposte fora do solo, só confirmando para o whisky para o Barradão. Corrigindo, fonte nova. Pedestrante reclamante, level 360, Argo Departure. M2360 Arbor Departure, 6201. Encerra, vai até a cabeceira ou decola a partir da interseção? Autorizado, ingresso e decolagem a partir da interseção. Hotel Juliette Serra, vento 200 grau 79. Eles decolam diretamente do pátio, confirma? Decola direto do pátio, comprou a norte. Transponder 0137, controle 199, decimal 3. 0137, boa noite. Protegimento correto, confirma o PLB? Uma boa. Para acionamento de decolagem, chama a torre 198, decimal 95, altímetro 612, bom voo. Vitor, hotel Delta. Tem condições de manter a proa 290 para evitar um tráfego final e elétrico da pista 10? Confirme, proa, está mantendo proa whisky, não vai interferir com a 1-0, confirmo? Eu, nessa proa mesmo. até o través ali do que é a serra do marcador externo, onde o SAM, um Airbus 320, está aproximado. Avistam? 2012, direita Índia, 1895, espera dando zero, 6326. Direto de Fonte Nova, o Vitor até o Delta. Vai informar o Vitor até o Delta. Estabilizou, está 3217. 3217, Livelete, Torre 11895. 295, boa tarde. Então, Juliette Serra, me escuta? Afirmativo, está trocando o código para 0122, Amaral Castro. Juliette Serra. Juliette Serra, na sua escuta, está acionando 0122, transfere controle. Afirmativo, só confirmando, o destino é Manati. Confirma? O destino é Manati, só confirmando. Ah, afirmativo. Ciente, agora com controle 11935, seu bom voo. Muito grato, seu voto. Boa tarde, Torre Santos 3217, estabilizado, ano 0. Então, 3217, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 200 graus, 8 nós. Livre pouso, cabeceira 10, TAN 3217. Leva o posicionamento, thank you. Controle, boa tarde, o helicóptero Papa Romeu, seu Juliette. Desloca aeronave na final e estamos prontos. Ciência, Chanel 6327, após a aeronave na final, alinha e mantém. Estamos autorizados a alinhar e manter após o pouso da aeronave na final, 6327 da Chanel. Vamos, Vitor, até a Delta já, através do Pituaçu, a aeronave já livrou. Gente, tem um tráfego, também um helicóptero. A 500 pés, próximo ao centro da cidade, o Vitor Hotel Delta, mantendo o setor também, da Polícia Militar. Ok, informará visual, o Vitor Hotel Delta. Deu um zero mais o controle. Tem um tráfego do Vitor Hotel Delta, um Robson 44, e a próxima Fonte Nova para manter o setor também dele. Pátio 4 direto para o norte, para Irmã. Gente, autorizado decolagem a partir do Pátio 4, vento 200 graus, 99, estamos indo agora. Sexta via Amã para 3 mil pés, ajuste 1012. Via Amã até 3 mil, ajudado. Controle o Papa Romeu, até o Juliette Chá. Chegou até o Juliette Serra. Autoriza a ascensão a 3.000. Para manter visual 3.000 direto, Manati, gente, reporte para a descida, até o Juliette Serra. É, muito obrigado. Livre decolagem da terceira 10, vento no 90 graus, 9 não. Pode já decolar dando zero iniciando, 6327. Pode ler, 0 1, 3, 2, 1, 3. 3, posto no solo controlado, né, Irmã? Controlado, Irmã, o Bravo. Vitor Hotel Delta, está se aproximando Fonte Nova, já visual com aeronave, vai manter a separação. Gente, reporte para levar o sensor da Fonte Nova, Vitor Hotel Delta. Porta lá, Vitor Delta. Terceira via parte 1 no Índia, ponto de espera do 1895, altimetro 1012, bom voo. Negativo. Eu queria reportar presença de Titas no. Na conta final da 17. Sim, informaremos as autoridades competentes. Muito obrigado pela informação. 327 solicita nível 160 e, se possível, por onde da El. 160, sente tudo bem, Marcinha, 1327. E dá presente direto para a posição Coral, limite da atenção do Salvador. Sente, autorizado nível 160 e direto Coral, 1327. Você vai circular, só para eu passo de volta. Azul 2791, no desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, reporte localizador. Para 2000 pés ajustado, reportar no localizador. Avisar por campo pelo Cadá de Serra. Pelo Cadá de Serra, chame torre 11895. Graças, grato. Confirma o ajuste 10, 15. 1012. No 7 com sinal de 3 vias. Agora. Grande abraço, está no solo controlado? Canal frequency 128.8 or 126.0. Receive center 128.8, alternating on 126.0, 6.1.